Olá, o meu nome é Delfim Machado e estamos à conversa com Monstro Mau e Artlique. Dos Monstro Mau temos a presença de Buda e dos Artlique, António Campos. Nesta conversa teremos uma ideia melhor daquilo que são as bandas em Braga, as bandas de garagem, como se processa a formação de uma banda, as dificuldades que essa banda tem na sua evolução, o panorama geral da música em Braga, os apoios e a sustentabilidade que uma banda pode ter e ainda um conselho de Monstro Mau aos Artlique sobre como uma banda poderá evoluir. Ivo. Boa tarde. Vamos então começar por um dos pontos, a formação da banda, mas acho que antes disso eu peço a cada um dos membros para se apresentar e fazer uma apresentação da própria banda. Eu sou o Buda do Monstro Mau. Eu sou o António dos Artlique. Como classificam Monstro Mau e Artlique? O Monstro Mau, eu não gosto muito dos rótulos, apesar de ser um bocado necessário fazê-lo para que se situe de alguma forma. Se tu que está no MySpace, que temos que pôr três rótulos: funk, funk, funk. Mas eu classifico os Artlique talvez como um grande acústico, e situámos-nos um pouco ainda nos anos 90. Apesar de tudo, tentámos imprimir sempre alguma característica peculiar à banda, para marcar um pouco pela originalidade também.